Pra entrar no clima, nem imagina como vai ficar. Quem tomou um banho frio em casa, em pouco tempo vai se esquentar. Jogando seu corpo pro lado e pro outro, deixando a música lhe movimentar. Todo seu swing no balanço da banda, vem nessa alegria nos acompanhar. Agora quero ver a galera batendo a mão, todo mundo saindo do chão, com a mãozinha pra lá e pra cá. Agora quero ver a galera batendo a mão, todo mundo saindo do chão, com a mãozinha pra lá e pra cá. Subir, subir, subir, subir, subir, subir, subir o astral. Subir, subir, subir, subir, subir, subir. Palma da mão.